3-1-4, centro Recife, 1-2-0-8-5, bom voo. 2-6, trago uma trabalho aqui, né? Do Senhor Vida 366, décima tenha 2506. Ajuste de altímetro no 0 no 3. Autorizado final da RNAV e reporte na final. Azul 4206. Para 2500, 25000. Autorizado final do RNAV. Vem na produção Vita 366, reporte na final do procedimento. 2500, Vita 366, fizeremos a final, autorizado do RNAV. Olhando para o restante, por gentileza, alonga um pouco mais a tela do vento. Sim, alongando mais a parte do vento. Obrigado pela base da 1-0, interessante. Charlie Mike, autorizado a decolagem da 1-7, o vento 1-0-0 graus 1-5-9, ajuste 1-0-1-2. Azul 4206, informe indicado. 220. Regi, repetição para 1809, devido à aeronave na final da pista no zero, fazendo treinamento. Essa remetida. E reporte na situação que remetida 366. Fizeremos a passar o 366. 47, da área direita, 121 do segundo nosso solo. 209 do solo, do ar. É 3090, sem notificação, vê se mantém o nível de voo 050, vigilância, chegada amarela. A gente ficou deixando 050, começou 90, vai precisar o RNAV da 90, pode ficar de volta até a Vita 366? Ainda não, mantém o perfil da chegada da ITAP, após ITAP tem a Vita 366, tá? 3190. ITAP tem a Vita 366, 3190. Boa tarde, papapá, mais. Alfa, Charlie Mike, contato radar na decolagem, tu mantém 160 via saída da árvore. 160 via árvore, Alfa, Charlie Mike. Céu, três ataques que estão considerados a Oscar. 620, chame centro Recife em ano 2000, decimal 85, bom voo. 285, obrigado. Victor 366, avistando 4206. Azul 4206, completo, chame a torre em 11895, bom pouso. 285, lá. Mais coisa pra ser. Recorde imediato assim que autorizado? Afirmativo. Após o tráfego da Força Aérea ali, mantém agilizando manobras. Ali mantém após o tráfego da Força Aérea, voo 969. Passagem Torre Azul 4206, final de 9 milhas. Azul 4206, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informa o Boeing da Gol, que será rolado no sistema 0 dentro de distância. Reduza na emergência. Reduzindo. Alfa Charlie Max, na proa direta. Olá, confirma a proa ideal para a Serra Novembro em dia de forma. Tá bom, se cuidar, senhor. 250? Firmo. Ok, vai na proa de Argo e após a água do CT, o Alfa Charlie Mike. Proa de Argo, após a água direto, grava. Trocou remeteu 5-1, libera o eixo de decolagem da 1-0 à esquerda, perna do vento, pistão a 0 a 1500 pés. Esquerda no 1500, perna do vento, 07. Povo no 1-69, autorizado a decolagem da 1-0, vento 080 graus, 139. Está iniciando na 1-0, voo no 1-69. Oi, Salvador, boa tarde, eu tenho 3145, quantos para o da 1-0, tá pronto já? 3145, manter o ponto de espera da 1-0. Manter o ponto de espera, se autorizado, a linha decola preparada. Gente, aeronave da Azul, 3 dias a cabeceira da 1-0. Pede. Azul, 3 milhas da 1-0. Afião? Faz aeronave ali e mantém a pista 1-0. Faz aeronave ali e mantém a 1-0. Azul 4206, atrás do estado, autorizado o posto de pista 1-0, vento 080 graus, 139. E o posto de pista 4206. Olimpo 07, mantém a perna do vento da 1-0, aguarde instruções para vir à base. Mantém a perna do vento e aguardando para vir à base 07. Decolado aos 53, controle Salvador 1, 9-8. 9-8, obrigado. Controle Salvador, boa noite, 1-9-6-9, está cruzando 1.400 na Dael, lei da máxima. E a gente prossegue direto e reporta a pista no local de pouso. Romeu Fácil Lima. Nós hoje no 0-1-2. Para se mantenha 4 mil pés, ajuste no 0-1-2. 4 mil pés com no 0-1-2. É dia ou pode considerar a restrição intacta? Considera a restrição intacta. Papai Uniforme Bravo, 90 é Bravo. Solo 5-4, próximo direito, no 2019, solo. 209 vai chamar 4206. Palma meu até Juliette Serra, decolada 55, vertical do farol de Itapuã, transfere controle Salvador 119.8. Fazer de Itapuã, transfere controle Salvador 119.8, até Juliette Serra. 3145, autorizada a decolagem 190, vento Macetana 149. Livre decolagem, 3145. Olimpo 07, autorizado girar a base final do 190, reporte embaixo travado. Autoridade na base 90, Bravo, através de Paripe, ingressando no corredor Interlagos. Bravo, 90 é Bravo. Alfa, Charlie Mike, controle. Não escuta a sua, prossiga. Cheque seu transponder, não recebo seu modo Charlie. Salvador, Papa Romeu, seu Juliette Serra. Até o Juliette Serra, prossegue para Manati, confirma. Afirmo, sou autorizado, com certeza, através do Itaponja. Direto Manati, confirma a altitude até o destino. Meu pé. Oi, meu bem. Cliente, reporta 2.0 milhas fora. Quanto que o seu chamado de pouso? Fará na vida de Manilha. Estima o pouso Uno 3 da próxima hora. Olá, vamos Uno 3, copiado grato. O hotel girou certo. Patrulha Salvador, boa tarde. O TAN 3145 da EL, 1500 pés na escuta. TAN 3145, contato rodado, mantém a rede de voo 360, via saída do BS. Isso ainda está, é o 360, tá 3145. Papá, papá, Alfa, Charlie Mike. Sabe se agora, pode sair. Tá negativo, pode ver o que cruza. Papá, papá, papá, Charlie Mike, prossiga. Pode ver o que cruza. Passando 13 mil para Uno, para o nível do voo, 160. 130 para 160. Gente. 3190, desce a 2500 pés, 2500 pés. Ajuste no 012, autorizado, final do procedimento RNAV, para pista no 0, reposto na final. 2500-012, reportada estabilizada, RNAV, então 3190. Poder Fox Lima, 70 mil, vão voo. Afirma, está pronto. Após a passagem do mesmo, a linha mantém ao 9326. Vai voar Irume, o TAN 3145, ou Bidev, ou Porto Seguro? 3145, voa direto da EL. Da EL. Controle, boa tarde, eu vou no 166, com a papá. Voo no 166, a identificação desse mantém nível de voo 050, vigilância, chegada amarela. 050 na maré, aqui no momento, 966. Boa tarde, 8610, recepção, papá, 8210. 8610, sem identificação, desse mantém a nível de voo 0, 620, vigilância, chegada amarela. 0620, chegada amarela, 62. 090, temos uma informação, tráfego, posição de 9 horas, 4 milhas, mesmo rumo, mantém 1 no 1510, o trolé vai passar, não interfere na próxima fase. 7, está 390. Voo no 169, centro Recife, 125, decimal 1, alterna no 23, decimal 8, com voo. 251, 238, 169. Charlie Mike. Prossiga, senhor. Agora recebo novamente o modo Charlie, cruzando nível 1 no 50. Positivo. Seu chamado de pouso, por gentileza. Aproximando ao 19920. 19920, pouso. Seguinte, o ponto de modificação das regras, alta tchau demais. 45 do destino, senhor. Certo. Decolado 1900, esquerda, libere o eixo de decolagem da 9 horas de imediato, perna do vento no 1500 pés. Esquerda, perna do vento no 1500, 17. 3235, autorizada a decolagem da 9 horas, 90, 90, 90, 94, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Salvador, tem 3190, estabilizado aí, 9190. 3190, continua a aproximação abaixo da utilização de pouso, ainda não tem prato no carro. Olha essa 3190. Chega 6210, vai ver se está Renato, também confia. Poxa, vai Renato. Foi na frente, tem na vista 366, desde que mantenha 2500 pés. 3500 pés, ajuste a 9012. Reporte nacional do procedimento. Silvio, 2.10, viagem 3.6.12, ponto nacional do procedimento 8.62.0. 507, alongue a perna do vento, reporte visual com o airbus da TAN. Vai alongar a perna do vento, reporte com o visual 07. Tá 3190 na escuta? Tá na escuta, Terra Vita 372. Informação de tráfego, P3, Força Aérea, alongando perna do vento de Tona Zero na 1500 pés, à sua esquerda, posição de 11 horas, sentido contrário, não interfere. 7390. 3835, decolado 02, controle Salvador 119.80. 9-0-3-2-3-5 3-1-9-0, tráfego avistado, autorizado pouso para o sinal 0, vento 0-9-0 graus no 4 nós, o ajuste do altímetro 0-1-2. Repouso no 0-1-2, 3-1-9-0. É 3-1-3-5, contato radar na decolagem. Tudo mantém ainda de voo, 3-4-0 via saída dela. 3235 subindo 340. Com referências, autoriza a prova de ótima. É que eu a subida 3835. Até. Cidade Urubu aqui a 810, 2.3 milhas da cabeceira, ou tá 3890, 3190. Gente. Formar o P3 aí que está se aproximando. Olhando 07, autorizado base, reporte final, pistola 0. Autorizado base, ponto nacional 0, grato pela informação com os urubus. Ok, bom posto. Formamento armado, através de Paris de Clare, proa de rotatória. Movendo bravo, seguinte, reposta na freada, estou no campo. Vou preparar, quebrou o isolador, bravo, na entrada, vou preparar. Tem gulina azul, gol, pressão, medicação, maternita 070, vigilância e reposta descida. Então, 3190, solo 04, leia à direita. Chame São Salvador, 121, 19. Direito 219, tem a 3190. 3145, chame Cedro Recife, 125, décima 1, Avena, 123, décima 8, bom voo. 125, 123, 8, obrigado. Check 3. Nacional de 4 milhas, baixa travado 07. Helico 07 avistado, autorizado o toque arremetida, pista no 0, vento 0, 9 0 graus, 1 2 2. Autorizado o toque arremetida na pista 1 0. Coordenação do Pouso 07 informa que o próximo será o treinamento de arremetida no ar e na sequência pouso final. Gente. Uniforme Bravo November Bravo, 2 Salvador, ajuste 1012, autorizado final da 17, informação de tráfego, Papa 3 Alpha Mike da Força Aérea realizando toque arremetida na circuito de tráfego da 10, mantendo 1.500 pés, poste visual. Visual, Bravo November Bravo, informa o toque arremetida. Após a cultura de passar a nossa alternativa. Bravo November Bravo, confirme. Só que arremetida na 17. Acima aqui os Bravo November Bravo para o 2GL e para a cultura de passar a via corredor. Bravo November Bravo, ciente, confirme. 1 no meu pé. Acima aqui, vou matar no meu pé. Bravo November Bravo. Coloco 07, estou com a RMT ao 08, curva esquerda, 1.500 pés, informo planador na final da 17, mantendo 1.000 pés, suporte visual. Curva na esquerda, 1.500 pés, tá com, vai reportar com visual com o tráfego 07. Usando 3661, 166 com Campo Ali. 1166, completo chame turno em 118, decimal 95. 1895, boa. November Bravo, da presente, passa um 360 à sua esquerda, a 1.000 pés, informa o tráfego na final da 10. Para 360 à esquerda, Bravo, na frente, é Bravo, mantendo 1.000 pés. Azul, 6919, eu mantenho o ponto de espera. Você ponto de espera, 6919. Atrás, algum 1 no 66, final, da pista, estamos zero, embaixo pra lá. 1895, nono 66. Ah, desculpa. Manteste a 1510, é forte visual com tráfego a 1010. Ativo 360 pela direita, tá visual com tráfego na 1010, o Olympus 07. Voo 1166, São Salvador, ajuste no 012. Na aproximação, aguarde a autorização de pouso e informo tráfego à sua esquerda, Papa 3 Alpha Mike, fazendo 360, perna 200 da 10, não interferirá com seu pouso. Já está visual com tráfego 1166. Voo 1166, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 159. Nível pouso na 10, confira o vento. Vento 090 graus, 159. Grato. Nível pouso na 10. November Bravo, informo Boeing da Gol na curta final da 10, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardará Bravo, November Bravo. Utilizado na Renave, VNFS, pistão no Zona Funer, 6210. É 210, chame torre em 118, 995, bom pouso, senhor. Obrigada, 18995, até daqui um pouquinho. Bom, então, agora o senhor 6210, final da RNAVE 10. Bom, chame 6210, ajuste no 012, continua a preocupação, aguarde a autorização de pouso. Guardando a senhor 6210, 1012. Bravo, November, Bravo, avistado, autorizado, toque em remetida, pistão no 7, vento 080 graus, 159. Final, Bravo, November, Bravo. 4.010, ajuste, chama 098. 4.000, como ele deu. Livrar direita, chamar 211. 211. Pela Globo Golf, vê se mantenha 2 mil pés, ajuste, chama 0 no 2, corrige, vê se mantenha 3 mil, 3 mil pés, ajuste, chama 0 no 2. O Lima Globo Golf, em pessoal de pouso, a pista 1-0 ou 1-7? Gente, graças. Perna do vento, pista 1-0, à sua esquerda. Tem que sair 6210. Estou sendo a perna do vento, Olimpo 07. Olimpo 07, alongue a perna do vento, aguarde para girar base. Alongando a do vento, aguardando para tirar base, 07. Chilé 6210, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 159, formação de tráfego, ultra leve, no que remeteu, segue com proa sul, sentido litoral, não interfere com seu pouso. Ok, autorizado, pouso, Chilé 6210, pista 10. Bravo, Bravo, November Bravo, topo RMT, o alto, 1-5, corre à direita, ingresso corredor, axé, no vertical de Itapuã, chame controle, 1-9-8. Para controle, 1-9-8, Bravo, November Bravo. Azul 69-9, com certeza do colégio imediato. Azul 69-19, após passagem da aeronave na final Airbus da Avianca, autorizado alinhar e manter, preparado para decolagem imediata. Seguindo também a MC, Azul 69-9, com certeza do colégio imediato. Controle Salvador, Papa de Salles Bravo, November Bravo, November Fiscal de Itapuã. Bravo, November Bravo, mantenha 1000 pés em corredor axé. Você vai sair com a fila de Santana, com quem? A fila sim, você é de Santana, Bravo, November Bravo. Sim, chama a linha do litoral, corredor axé, farol da barra, corredor Monfim, ponta de Maitá, através de Caripe. E após isso, eu libero o senhor na proa direta de Feira de Santana e no nível de voo que o senhor quiser prosseguir até lá. Até pelo menos através de 40 mil pés, ok? Sim, agora 1000 pés, Bravo, November Bravo. Mais 4 foi na Pro Serra Vitor 366, desse mantenha 2500. 250010, reposta na final do procedimento ordinário. Serra Vitor 366, 2500, reposta. 5917, chame controle, Salvador, 119-8. 119-8, boa, zona 69 da margem. Final do 0, baixado, travado, 1-0-7. Falei com 07, autorizado procedimento, pista no 0, vento 100 graus, 139 para formação, Embraer da Azul, circulou da 10, manterá 2000 pés após curvar à direita. 07, tomará a remissão do ar. Está 3-2, 9-0, informação, Romeu, boa tarde. 3-2, 9-0, boa tarde, acionamento de inspeção, desse mantém a nível de voo 050, vigilância, vem na proa de maré após dia chegada. Desinfeto, maré, dia. Seria a possibilidade de voar impacto, né? Ainda negativo, aguarda. Estabilizado, já visual, 3-2, 9-4. 3894, Xane Torre, 118-95, com bolsa. É mais. Salvador, Boletim 3, 8, 9, 4, 3 milhas e 372, visual, baixando para lá. Boletim 3, 8, 9, 4, Torre Salvador, ajuste 10, 12, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Boletim. Sua remetida no ar, Boletim 307. Estará na perna do vento para o pouso final, 07. Ajuste 10, 12. Papa 3 Alfa Mike da Força Aérea, mantendo 1.500 pés. Na perna do vento, pista 10. Sete. 3290 pro editar. 3894, ajustado, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 129. Repouso, tá? Prossiga. Gente, após BOF, tem a vida 367, 366. Reporta passando através de 44 novembro bravo, vai prosseguir até chegar a mil pés? Negativo, solicito 045. Gente, aguarde. Veículo 07, autorizado base, reporte na final, trem baixado e travado. Posição dos bases, reporte na final, baixado e travado, 07. Quatro, solo 24, livre à direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Solo 219, 3, 4. 94, na medida do possível, agilizando a liberação da pista. 3, 4. Lima Zulu Golf, Torre Salvador, ajuste no 0 no 2, continua a participação, aguarde, produção de pouso. Claro, Capão, ainda força, está encostado de café lá, eu consegui dar uma foto para você lá. Lima Zulu Golf, seguinte, aposte para o cancelamento. Vai para agosto. Olímpico 07, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 00 graus, 149. Pesado pouso no 1017, baixa de volta. Azul 6909, chame Centro Recife, frequência 125-1 no Bom Voo. 125-1 na Azul 6909, tchau. Centro 3290, desse mantenha 2. Confirma, vai ser só Renato, 3290? Afirmativa, Renato. Deixa eu manter 2500 pés, 2500 pés, na prova de Serra Vista 366, reporte nacional de procedimento. Poxa, então direto Serra Vista 366, 10.500, comparar na final, 3290. Cancelamento das regras e processo para a nossa opção. Lima Azul Golf. Lima Azul Golf, plano modificado aos 26, cuja esquerda autorizado base pela direita da 17, reporte na final. Curva na esquerda, por exemplo, passa pela direita da nossa, tentando para a final da nossa bolsa. 07, sola os 26, pela direita, não tem posição na taxi eco. Hotel Juliette Sierra, mantenha as situações visuais, preparado para atuar, sem transponder 0135. Azul 2591, autorizado a colapso pistão no zero, vento 1-00 graus, 149. Livre decolagem azul 2591. 43, acima de identificação, isso mantém a 4 mil pés vigilando, chegada bom. 4 mil, bom. Autorizado, pro de bom está autorizado, não é no 43. Pro de bom. Opa, Joey, é possível executar a RINAB sim, mantém o perfil da chegada até a posição bom. Após é pro Serra Vita 367, eu chamo a 143. Comandante, 143 é autorizado inicialmente, nível 080. 080, o 2591 decolou ao 28, chame controle Salvador 119 décima 8. Salvador 07, autorizado o julgamento, reporte livrando pista. Vou 050. 8. Todo no Golf, sala os 29, vira à direita, ao estacionar a frequência livre. Confia? Azul 2591. Azul 2591, contato radar, submatei nível de voo 160, saída coral, direita na folha de coral. Direita coral, subindo para 160, azul 2591. Bravo Delta, senhor, estação da Espanha, nível de voo 050, vigilância, chegada à maré. Receptando 366, visual da 3290. Repete a aeronave, chame torre, 1895 com pouso. 1895, obrigado, boa tarde. O 1645, tráfego, posição de 1 hora, 5 milhas, rumo norte, passando 2 mil pés em subida, ultra leve avançado. Se se mantenha 4 mil pés, ajuste 1012. Ok, aprendi a 45, autorizado procedimento da RINAVE, reporta passando o Serra Vitor 367. Salvador, boa tarde, TAM 3290. TAM 3290, TAM Salvador. Ajuste no 012, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Badado, TAM 3290. TAM 3290, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 1-3-2. Ele pouso, TAM 3290. Para Salvador, 1869, ponto espera. 1869, mantenha a posição, ponto espera. Mantenha. Bravo Delta foi na proa de ETAP. Estando 645. 645 completo, chame torre 118, 1995, boa tarde, colega. 85, boa tarde. Salvador, boa tarde, 645, tá 1645, torre Salvador, confirme. Afinal, estabilizado. No 645, ajuste no 012, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. 43? Escuta, meu, 43. Tráfego, 2 horas, 15 milhas, rumo leste, mantém 6.500 pés no Papa Alfa 34, desmantém a nível 080. Sim, 143. Eco, Papa 90. Chegou 10 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, passando uma centena em descida ao 080, Airbus 320. Bravo, Bravo Delta. Delta, procedimento em uso é MDB Zulu, só pretende realizar o RNAV. Será possível RNAV? É possível. Permitido, então vai realizar o RNAV, o Bravo Delta. Foi na posição da Vita 366, desse mantém a 2500 pés, 2500 pés, reporte nacional do procedimento. 3, 3, 3. Santana. 3290, solo 35, livre à direita, chame solo Salvador, 121, décimo 9. Chegou a 3 horas, esse mantém a 4.000 pés, ajuste 1.012. 302 na aproximação, pegue o Golf Alpha Max 3, o tráfego está agora 10 milhas para a posição Duna, já 2510, vai executar o Renato, seu número 2, não tem como encurtar, você vai fazer então Bonf, após Bonf Duna, 2000 pés e segue visual até a terceira no zero. Manteu o Renato então, o meu Alpha 3. Sim, a gente vai para a aproximação 367. Até Juliette Serra, Torre 11895. Nota boa tarde, 11895, até Juliette Serra. Controle Bravo, Bravo Delta, seria possível pro do 372, já está visual com a cabeceira. Autorizado, Bravo, Bravo Delta. Autorizado, Delta. Reporte livrando o eixo da pista. Peço uma alocada o eixo, aproximação 90, até Juliette Serra. Aula 43, desse mantém a 2500, 250010, ajuste de altímetro no 012. 250010 no 012, altímetro 143. Circulo 869, circulo 140, chame controle Salvador, 119-8. Controle 198-869. 8869, decolou o árvore elétrico. Decolou o árvore elétrico. Sim? Gol 8869, decolou. Boa tarde, contato radar na decolagem, tu mantém nível de voo 360, via saída árvore, gol 869. Nível 360, árvore, gol 869. Reduza para 1809. Reduza para 1809, 143. Bravo, Bravo Delta, chame torre em 1895, boa tarde. Torre 1895, uma ótima tarde, Bravo, Bravo Delta. Ah, final. Passando na final da Aerocente, hotel Juliette A. Hotel Juliette A, avistado, fogo autorizado, pista 17, vento 100 graus, 132. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Bravo, Bravo Delta. Papa Romeu Bravo, Bravo Delta, Torre Salvador, ajuste no 0 no 2, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informo helicóptero em aproximação para vista 1 no 7. Gente, Bravo, Bravo Delta. Chame torre 118, vai falar 512, né? 143. 2245, obrigado. Baixou, travou, final de 3 milhas, Bravo, Bravo Delta. Bravo, Bravo Delta. Gente, continua a aproximação, aguarde a transmissão de pouso. Aguarde. Oi, Salvador, boa tarde. Bravo, Bravo Delta avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 13J. Pouso autorizado, Bravo, Bravo Delta, pista 1 no zero. Puxa, né, 6143, Torre Salvador, ajuste no 0 no 2, continue a aproximação, número 2 no pouso. Sim, 143. Hotel Juliette Serra, 6143, livre pista à direita, taxiway Oscar.